Confira a sua sintonia. ZYB 515, operando em 93,7 MHz, um show de rádio. 93 FM, Mossoró, Rio Grande do Norte.